Este é o episódio número 211 do Tete Missão. Falei com o Eduardo Coimbra, o realizador da curta Amor a Vidas Novas, que foi a Cannes no ano passado e foi convidado do episódio número 163 sobre o Dead Don't Die, o novo filme de zombies do Jim Jarmusch. Falámos na Cinemateca. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, de partilharem com aqueles que mais gostam, nem de assinarem patrões no Patreon. E é isto. Então vieste aqui para dizer mal do Jim Jarmusch, não é? Rodeado por estes posters todos de Clark Gable e... Encontramos na Cinemateca para falar mal do Jim Jarmusch. Sim. Tu, essa é a minha agenda. Tu vieste, é a tua agenda. Então começa, explica-me porquê. Pá, não sei, eu também tenho de dizer que, ao contrário de muita gente, porque pá, à medida que eu ia falando com os meus amigos sobre o filme, as pessoas estavam tipo, ei, eu acho que esse filme vai ser mesmo mau, tipo, estavam assim a perder um bocado a pica, eu nunca perdi a pica, estava sempre a achar que o filme ia ser bué bom, e pus grandes expectativas no filme, e depois surpreendi-me, porque assim, eu não vi o Patterson, okay. Ou não vi o Patterson completo. Porquê é que não viste completo? Como é que alguém não viu? Pá, porque estava a ver na net e perdi o interesse, okay. Devia ter ido ver ao cinema, na verdade. E essa foi uma das razões pelas quais eu tipo, estava boé a bater o pé, tipo, eu vou... e fui sozinho ver este filme. Ok. Mas eu adoro o filme de vampiros, tipo, mesmo, Only Lovers Left Alive. Não é... Ah, o filme, eu por si, adoro filmes de vampiros. E não, depois, não, o filme de vampiros. Sim, sim, sim. Que não tem nada a ver com este. Achas que não? Não. Tem alguma coisa a ver? Pá, acho que tem. O quê? Não sei, acho que os dois filmes fazem parte assim do mesmo universo, tipo de self-referencing de himself. Ah, está bem, mas isso são todos, mas estou a dizer, são bastante diferentes. Sim. Assim, toda a abordagem, todo o tom, toda... A cena é que eu acho que no filme dos vampiros ele está bué mais concentrado, não sei. Tipo, imagina, no filme dos vampiros acontecem cenas de eles estão a passear de carro e param em frente a uma casa ali embaixo da estação. Sim. E é dizem tipo, olha, esta é a casa do Jack White. Sim. E eu acho que aquilo cai bué bem. E desta vez, todas as referências que ele fazia no filme, tipo aquelas dicas do Romero e... Sim. Pá, achei assim, não, sem gracinha nenhuma. Eu só me ri com a personagem do Tom Waits, que acho que é só... Acho que é a única personagem incrível no filme, mesmo. Ok. Porque é aquela cena, tipo... Meio Alto da Barca do Inferno, não sei se já te disse isto. Meio Alto da Barca do Inferno. Não, é não tipo, disseste. É tipo assim o tolo, não é? O tolo é o único que consegue ver o mundo. Mas ele é muito tolo, até. Pois, assim, naquela é um tolo super eloquente, que é tipo. Ele está no meio da floresta e encontra livros, não é? E é recompensado no fim. Sim. De alguma maneira, não vou dizer como, mas ele é recompensado no fim pelo seu. Ah, estamos a dizer spoilers, Pá, não sei. Na verdade. Eu ouvi o Jim Jarmusch a falar num podcast antes do filme e ele contava contava pelo menos o destino da personagem de Tom Waits. Ah, uau. E dizia que não era um spoiler de tu saberes como é que era essa parte, como é que... O que é que lhe acontecia, pronto, tu saberes o que é que lhe acontecia e o que acontecia a outras pessoas, etc. Mas eu acho que é bem interessante porque, olha, uma coisa que eu estou a pensar que até gosto do filme é que eu acho que ele consegue desde o início, tu desde o início percebes tipo onde é que o filme vai dar. Quando está lá a primeira vez em que o Adam Driver faz uma referência meta, sim, não é? Mas é que ele vai escalando, tu podes ainda tipo só achar estranho e há uma defesa plausível, não, que não quebra a quarta parede para as primeiras referências. Só nessa última que estás a dizer é que, pronto, aí, claro, de certeza, é assim que tu começas a achar estranho, mas pode haver as pessoas podem falar assim de alguma maneira. Talvez. Não é provável. Só na última que é tipo. A última não. Mesmo tipo descarada. A última é que, pronto, diz que sim, pronto, são aquelas. Não? Não achas isso? A cena é que eu estava, nessa altura, tipo, no clímax do filme, sim, eu estava a pensar o quão anticlimático o filme tinha sido. Porque isso é que é fixe. Acho que era essa a ideia. Estava à espera que isso acontecesse, claro. Estavas? Estava. Do filme estar todo no mesmo... Sim. Na mesma onda. Sim. Pois, pá, Eu não fiquei à sei. espera disso, de tudo. E o que acontece no fim? Porque o que eu estava a sentir no Patterson era isso. Dos poucos minutos do Patterson que eu vi. Ah, Foi ok. tipo. Mas eu não. Pá, tu conheces-me, eu não tenho nenhum problema com, tipo, filmes do que quer que seja. Tipo, mas. Tens problemas com filmes parados, por exemplo, adormeceste muito famosamente na Chantal Ackerman. Deixem-me dar lá, mano, e eu temos. Eu tenho muitos bifes com alguns realizadores assim, Ok. inquestionáveis. Sim, ok. Tipo a Chantal Ackerman, e mais Não, a tem? Chantal Ackerman, depois, tipo, sei lá. Acho que não existe nenhum filme. Vou fazer assim um statementzão. Acho que não existe nenhum filme tão incrível desta década quanto o último filme dela. Ok. Desta Acho que década? sim. Da década que está a acabar agora. Ok. Ela ainda. Qual é que é o último filme dela? É 2015, no Home Movie. 2015, 2016. 2015. 15, já. Mas ela já não morreu tipo antes. Não, Ela ela morreu tipo. morreu. Ela morreu. Eu vi o Não morre filme tipo depois. 2012 ou Não, não, 2013. não. Eu vi o filme depois dela morrer. Tipo, meses depois dela morrer. Ok. Não vi, No não Doc. sei. Hã? No Doc. Eu lembro-me de ser uma sessão mesmo bué. Nunca tinha sentido esta tensão. Porque eu senti que no final da sessão estava toda a gente no mesmo registro. Tipo. Tipo, triste. Sim, que o filme é super. Há uma cena que eu percebo é sobre esse filme, que é. Não sei porque é que estamos a falar sobre isto, mas eu percebo é sobre isto. Podes falar do que quiseres. Que é. Eu antes desse filme nunca tinha sentido verdadeiramente, tipo, a morte no cinema. Ok. E Como nesse. explica-me? Imagina, nós estamos a ver um filme, Sim. whatever that film is, tipo. E estás a pensar na morte, é isso? E Não, não, sentir que a não, não, não. morte É é uma tipo, coisa? imagina, tu sabes que quando no Dead Don't Die de Jim Jarmusch há um zombie que ataca uma pessoa ou a Tilda Swinton dá uma Já percebi, sim. facada, tipo, tu Já percebi sabes o que aquilo, que estás a dizer. tipo, que o Jim vai dizer corta e Sim, aquela pessoa se vai levantar, tipo, e a cabeça dela na verdade não caiu. Então há sempre essa coisa de, tipo, como espectador, tipo, tu acreditas na morte das personagens, mas, pá, mas sabes que aquilo é tudo balónia, é tudo fake, pronto. Pá, e no filme dela, eu acho que tem bué a ver com o facto de ser o último filme dela e dela, tipo, se ter matado pouco antes daquele filme sair, tipo, eu sinto só, tipo, assim, uma tensão no ok. filme inteiro, tipo, de, pá, desse tremor de uma cena bué. Acho que é isso. Mas não sentes, por exemplo, sei lá, nunca sentiste, estás a ver um filme e aquilo confronta-te com a inevitabilidade da tua própria morte e da morte das pessoas que te rodeiam Ah, sim, existem e esses depois filmes que pensas quando. Sim. na morte das pessoas que já te rodearam, Yeah, sei lá, yeah, yeah. Yeah. e mesmo que vais Definitivamente, vivendo sim. mais, há cada vez mais pessoas, não é, que Yeah. morrem à tua volta, etc. Isso vai no Mas acho que é cinema. isso, acho que foi tipo a primeira vez, Ok. tipo, como espectador, que eu achei. Bem, está-se tipo. Há uma tensão muito maior do que as imagens e os sons que eu estou a ver aqui. Ok. Uma tensão muito maior do que as imagens. Isso nunca acontece de outra maneira. Pá, Uma existe. tensão que não seja aquela pessoa morreu logo a seguir a fazer isto. Pronto, sim. Claramente acontece, mas acho que foi tipo. E claramente, sei lá. Se pensarmos nos filmes todos que eu já vi, claramente já tive esta sensação com outras coisas diferentes. Mas naquele filme, eu sei que isto foi uma cena super específica, que eu senti esta sensação o filme todo. É Ok, como, por exemplo, sim. um filme em que eu recentemente senti isso, tipo, essa coisa tipo, que me pôs. O filme pôs-me a tremer, tipo, o início ao fim foi a última curta do Jorge Jacob. Ok. O Passo Perfeito. Estavas a pensar em quê? Pá, não sei. Era, foi assim uma coisa de. Estava a pensar. Porque acho que o filme é um bocadinho sobre. Bem, vou começar aqui a falar de filmes sobre. Faz sobre o que tu quiseres, Sim, pá. mas. O mundo é a tua ostra. Sei lá, acho que o filme é um bocadinho sobre uma coisa que eu sinto muito que há vários realizadores a falar de maneiras diferentes, ou utilizando veículos diferentes, que é sobre esta ideia do fim do sentido, ou do fim das imagens e dos sons. Uma espécie de um filme do cinema, pronto, já está a ser anunciado há imenso tempo, mas Sim. eu senti isso, que é senti essa sensação de que o filme era sobre por muito mais do que aquelas histórias que ele conta e a maneira como as conta, era sobre este sentimento geral de tipo de alguém que está a pensar sobre isto, sobre o próprio cinema. Isso é uma cena que às vezes penso que é, os filmes que eu realmente gosto e que trago comigo são, na verdade, há sempre um paralelismo que eu consigo fazer sobre o facto daquilo ser sobre o cinema e não só tipo uma ficção. Sim. Se calhar isso é porque és uma pessoa que gosta de cinema e que faz cinema e trabalha em cinema e programa cinema, pois, e etc. E é à volta disso que gira a tua vida. Sim, exato. E então, pronto, mas também faz sentido que as pessoas façam filmes sobre isso, porque as pessoas que fazem filmes, a vida deles também gira à volta de fazer filmes, não é? E isto foi, voltando a Jarmusch, aí no Dead Don't Die há uma sensação de fim do mundo. E de catástrofe do clima, que toca isso muito na cabeça. Uhum. E que se calhar, sei lá, tu falaste da comparação que ele faz ao próprio Romero. Uhum. E é que ele vem, ele não gosta nada de zombies, ele curte é Romero só. Okay. A cena dele não é zombies, ele diz que assim, os monstros dele são os vampiros, na verdade. E ele curte é o Romero, que é, o Romero é o inventor dos zombies modernos. Havia zombies antes no cinema, mas ele é que inventou aquela maneira mais reconhecível dos zombies. Andaram. Que andam lentamente, são isto e aquilo, e etc. E ele vai buscar, especialmente o Dawn of the Dead, que é num centro comercial, e as pessoas vão... Eu nunca vi o Dawn of the Dead. É sobre o consumismo e essas coisas todas. Uau. As pessoas estão num centro comercial. e o Dead on Die vai buscar isso. Vai buscar essa coisa toda do consumismo e das pessoas... Vão atrás daquilo a que se sentiam atraídas em vida, tipo o Iggy Pop e a Sarah Driver vão atrás do café, não é? Café. E Carl Kane é o Chardonnay, e depois as pessoas dispensavam bastantes dessas partes do Wi-Fi e eu já não me lembro o que era. É assim umas dicas, tipo Wi-Fi, é tipo assim sobre... Isso parece-me sempre as coisas que vão envelhecer pior daqui a uns anos. Achas? Sim, pois claramente, é que tipo, já não vai haver... pá, não sei. Acho que já não vai haver Wi-Fi, já ninguém vai ter vai haver Wi-Fi, preocupar mas... com passos. Não, na verdade sim, daqui a uns anos, quando isto colapsar, não é? E se tornar uma civilização tipo Mad Max, sim, acho que ninguém vai querer saber do Wi-Fi. Tu acreditas nesse... Eu acredito que é muito possível que isso aconteça, acho que o Jim Jarmusch também acredita que isso é muito possível que aconteça, mas... Acho que há uma série de razões que acredita sobre essa civilização pós-apocalíptica. Claramente acontecerá alguma coisa de muito mal se o mundo não mudar, é só isso. Mas eu gostava imenso que, se isso acontecer, que haja de facto tipo assim uma banda de rock a tocar constantemente com o meu. É só um gajo. Só tipo aquele gajo é uma das grandes geladas. Mas nos outros também, no Beyond Thunderdome. Eu só vi o filme dele. No Beyond Thunderdome, a Tina Turner anda sempre ao lado com um gajo que é também cego. Uhum. Eu acho que esse gajo também é cego. O gajo da guitarra. A tocar saxofone. É? Mas é uma parte que manda uma flecha. Todos. Ok. Ele era médico e depois fez o primeiro Mad Max. Depois tornou-se realizador. Uau. Mas ele era médico, ele é formado médico. Muitas das mortes e dos desmembramentos do primeiro filme são inspirados em coisas que ele fazia, que ele via, que ele via no hospital. Claro. Ou cirurgias. Não, eu não sei se ele era bem cirurgião, assim. Sim, são todos de George Miller. Que depois acabou de fazer o Babe, o primeiro Babe ele só escreveu e produziu. Espera um pouquinho. O segundo foi realizado por ele. E o Happy Feet e as Bruxas de East Week, sim. Pá, estás a gozar, a sério? Sim. As Bruxas de East Week é com a Cher. Sim. Incrível esse filme. Vi há bem pouco tempo. George Miller. O mesmo. Bem. Sim. Não me lembrava disso. Isso não tinha na escola de cinema? Não. O Babe e o Mad Max vêm na mesma mente. Eu acho que é uma adaptação de um livro. Mas sim, era o projeto de vida dele. O Babe? Sim, eu queria mesmo fazer aquilo há anos. Sim. O Babe. Já não vejo o Babe. Desde que o Babe. Acho que o Babe saiu no ano em que eu nasci. Que és 95? 96. Não, o primeiro Babe é 95. Ok. Mas o Babe, porque na cidade, esse é que foi escrito e realizado por ele. Incrível. O primeiro foi só escrito por ele. Eu lembro-me que o Babe era um dos filmes que eu achava bem confuso. Quando eu comecei a gostar de cinema, o meu pai, ou alguém, acho que foi tipo o meu pai ou assim, ofereceu-me um daqueles livros que é tipo mil e um filmes que tens de ver antes de morrer. Sim, estava lá o Babe. Estava lá o Babe e eu ficava bem confuso. Tipo, será que este filme Tipo, é mesmo legit estar aqui. Mas isso é fixe, isso é um fenómeno fixe. Tu imaginas que as coisas de que tu gostavas em miúdo eram más. Quando começas a perceber-te que há um universo muito maior de coisas boas e ficas a pensar, epá, aquilo que eu curti em miúdo, que eu estava a ver, não pode ser bom, não é? Porque eu nunca tinha visto as coisas boas e essa. Tu lembras-te de ver o Breaking Bad? Eu nunca vi nenhum Ok. deles. Essa parte, nunca vi. Pá, não Lembras-te calhou. do primeiro filme que viste no cinema? Não, não me lembro qual foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Nunca te disseram? Tenho. Não. Tenho várias memórias de ir ao cinema em pequenino, mas não sei qual foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Não sei. Ver o Aladino, o Rei Leão, nas Amoreiras. Só de ser o quê? Já em 94, mas em 93, o Jurassic Park no Monumental, Uau, que tinha me dera. acabado de abrir. E fui ver o Lost World. Okay. Eu vi Lost World Lembro-me de. no Lost World, é o terceiro ou o É o segundo? terceiro. Eu acho que vi o segundo no Colombo. Foi a primeira vez que eu Não, fui ao pera. Colombo, que é O para em Lost World é o 97. segundo ou o terceiro? Não sei. Qual é que é aquele que é tipo. Não sei, não sei, eu Eles. não sei mesmo. Eu só Ah, vi esses dois. E depois o World. Nem sequer vi o a seguir. ok. É que eu lembro-me bué de chacinar os meus pais, tipo. Chateá-los bué, Sim. porque aquilo que tinha bué, publicidade em Lisboa, whatever, lembro-me de chateá-los bué, eu quero ver este filme dos dinossauros. Eles compraram bué livros de dinossauros na altura. E quando eu fui, tipo, vi 5 minutos, a primeira vez que apareceu o T-Rex, eu comecei a chorar e a minha mãe teve que me tirar da sala. Estávamos a falar do Beyond Thunderdome. O Beyond Thunderdome, o terceiro Mad Max, tem uma cena que é. Tem as cenas no. É mesmo uma Thunderdome, que é o sítio onde as pessoas se montam umas às outras, tipo, para, tipo, o adeus aos comandos. E a Tina Turner, que é a chefe dessa cidade. Mas depois o Max é recampeado para o meio do deserto e encontra uma civilização de miúdos perdidos. E ambos todos cheios de cores e não sei o quê. Depois, quando o Steven Spielberg fez o Hulk, foi claramente beber muito a esse filme. Claro. O meu pai levou-me a ver o Hulk quando eu era pequenino. O meu irmão já tinha ido ver, tinha O Hulk adorado. é que é? É mil 91. Olha, nenhum, portanto, isto é até antes dessas coisas. O meu irmão já tinha ido ver e tinha adorado. Tinha ido com a minha avó, acho eu. O meu pai levou-me a ver isso ao. Eu acho que foi ao Mundial. Ok. E. Mundial era em Picos, não Sim, é? e tinha um senhor a picar os bilhetes e todo fardado e tal. Uau. E ele. Lembro-me dele a rir-se e não sei o quê. Tipo. E eu Nunca fui. tive essas experiências, pá. Fui ao. Pode dizer palavrões, Ok, acho. desculpa. Eu sigo sempre ao quarto disso. Continua. Agora começo a pensar se não seria melhor apanharmos com o vento, mas não interessa. O barulho todo. Mas. Continuando a história. Aquilo começa. Num bar de piratas do Capitão Gancho, etc. Não me engano isso E eu mesmo. fico cheio de medo e obrigo o meu pai a sair. A sério? Lembro-me do meu pai a se virar para o gajo que picava bilhetes e dizer tipo, olha, não aguentou, e ele rir-se tipo, ah, pois Criançada. é assim. Mas com um sorriso compreensivo, estás a Sim. perceber? Com um riso compreensivo, tipo, ah, acontece, ah, vamos lá. Pronto, e o meu pai tipo, Quem é encruzou-me. que faz de. É o Dustin Hoffman, É não é? o Dustin Hoffman, sim. Que é o gajo mais inofensivo da life. De repente é tipo o Capitão Gancho. E tem há um pirata que é Glenn Close. É? E tem Mas isto é assim. tipo Easter Egg ou é mesmo? Tipo. É. Ou é tipo. Estás Notas a ver? que é ela, assim. Ok. Mas é meio easter egg, sim. Ok. Tem Phil Collins, assim, também. Ele entra o Phil Collins? Sim. Okay. Phil Collins, antes de ser músico, aparece no Hard Day's Night como criança. Ele tinha tipo 10 anos, 6 ou 7 ou 8 anos no Hard Day's Night. Nos Nunca Beatles vi nenhum aparece. filme tipo dos Falava. Beatles, infelizmente. Quero bem Isso ver. é engraçado, o Hard Day's Night. Quero bem também ver o Magical Mystery Tour. Mystery Tour, yeah. Acho que não sei se vi. Lembro-me de ver o Yellow Submarine pequenino, tinha em cassete. E lembro-me dos desenhos animados. Mas isso não é super trippy. O Sim, Yellow são Submarine. todos. São todos mega trippy. Pá, não são. Sei lá. O coisa é mais, sim, Yellow Submarine é mais. Voltando ao Jarmusch. Pronto, acho que ele tem muito medo de uma catástrofe do clima e pronto, mas também tem alguma esperança ali, né? Ali no meio, à sua maneira. Achas? Que acho gente! Que tem, tem. Não, pronto, mas sim. Porque no fim o mundo, podemos, pode ser um spoiler, no fim o mundo não acaba, não é? Pois, é. Etc. E há uma coisa, pronto, aquela coisa que acontece no final. Uhum. Quando a pessoa que parece que é o herói do filme e que vai salvar toda a gente, uhum, acaba por não salvar toda a gente, uhum, certo? Yeah. É um bocado de, tipo, a ideia de que não temos que ficar à espera que alguém apareça e salve, uhum, o mundo. É preciso... por muito que essa pessoa mostre uns poderes, sim, especiais, exatamente. Não é giro. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Ok. Estamos aqui... Giro, eu não gostava dessa personagem, agora eu gosto mais um bocadinho. É isso, é a ideia de furar as expectativas. Tu gostaste da Chloe Sevigny no filme? Gostei. Porquê? Eu gosto bem dela. Sim. Acho que achei meio tipo... Parece que a direção de atores que eu fiz para ela foi tipo, pronto, pá, tu és assim meio histérica. E foi isto. E ela tipo meio que andou lá a brincar. É só uma pessoa. Ah, pá. Não sei. Pá, uma pessoa que não aguenta a pressão. Isto já é spoilers, não é? Yeah, já é. Não aguenta a pressão. Ok. Mas lá está essa cena. Sim. É o que mais me irrita no filme. Que é, tu sabes que o filme está a acabar, mas ele não está a fazer nada para o filme acabar. Isso é ótimo. Eu gosto pois disso. É. Eu gosto dessa... Acho que não estava à espera disso, por isso é que foi traído. Disso. Gosto disso. E nunca esperei que ele me desse um filme normal, uhum, não é dele. Porque estavas a falar de quando começas a descobrir cinema. Eu quando começo a interessar-me mais por cinema, eu ia aos teus... os teus... Foram teus patrões este ano, pelo menos, como programa do Indie, uhum, certo? A Zero em Comportamento organizava ciclos durante a semana no Cinestúdio de 222, uhum, quando eu era miúdo, uhum, ainda não eras nascido. E eu ia lá, o primeiro filme que eu vi lá foi com um amigo meu, okay, ver o Barton Fink do Scott. Okay. Tinha sido o Shemi, vês? Durante muito pouco tempo, mas tinha sido o Shemi. Espera, que idade tu tinhas? Até para aí 2001, então tinha 14 anos. Uau, ver o Barton Fink aos 14. E depois começo a ir sozinho e vi lá o Dead Man do Jim Jarmusch, que adorei, achei inacreditável. Uhum. Eu vi aqui. Ghost Dog, também foi que eu vi. Ghost Dog é com o Forrest Whitaker. Whitaker. Sim. É aquele. É, nunca viste? Não, mas é o dos Samurais, não é? É tipo o Samurai do Melville. Uhum. O The Driver do Walter Hill, uhum, nesse contínuo. Havia outro filme que eu, há pouco tempo, que é aquele gajo, pá, aquela ideia de protagonista que é um assassino, tem a sua missão para cumprir e nunca fala. Uhum. E é assim uma coisa muito... Ah, ok. E o Ghost Dog é isso. Havia outro filme desses, que é que recentemente. O Baby Driver é isso, não é? Por isso é que se chama o Baby Driver, porque é ir buscar o gostaste do Baby Driver? Sim. Estás a desesperar. Pá, é só porque eu gosto bem do Edgar Wright, então sim, fiquei um bocadinho... Pá, não sei. Foi, mas... foi o primeiro filme dele que eu pude ver, primeiro no cinema. Não, por acaso o Scott Pilgrim, já. Que eu vi no Estilo Film Festival, já, esquece. Mas os filmes dele não passaram cá em tempo útil nos cinemas. Quando fase passou cá, tipo, um ano depois, ou dois anos depois. Porque o Marco fez uma campanha na internet para aquilo passar. Já tinha sido há muitos tempos. World's End. A cena que há é que o World's End também teve ano. Mas não estreou mesmo? Encomendei o Blu-ray. Não estreou mesmo. What? Ok. Eu acho que é um filme super, tipo... Pá, não sei. E daí não sei. Filme sobre não crescer, nostalgia, alcoolismo, adição, etc. E o fim do mundo ao mesmo tempo. Bastante comercial, sim. E aquele do Ref, o Drive, voltando a esses filmes nessa linhagem, não é? O Ghost Dog é nessa linhagem, só que é com o Forrest Whitaker e tem o Isaac de Bancolé. Isaac de Bancolé, que é o ator da Costa do Marfim, que é o protagonista do Limits of Control, que é o único filme do Jim Jarmusch que eu odeio, de morte. Eu odeio esse filme. Não interessa. Eu acho que não vi assim tantos dele. Agora estou a pensar. E ele é um Rocket Rio. assassino também. Pronto. Esse No gajo. exército do Banco Alegre. Ele aparece no. Como é que se chama o Pedro Costa em Cabo Verde? É em Cabo Verde? O Casa de Lava. Ele aparece nesse filme, acho Ok. eu. E aparece no Black Panther também. Trabalhou com todos. Bem, fez o espectro todo. E ele aparece, acho que, no James Bond também. Uau. From Pedro Costa to Marvel. E eu acho que ele aparece no. Do Night on Earth, Noite na Terra também, do Jim Jarmusch, Ok. aquele que é dos táxis, sabes? Eu nunca vi isso. Ok. Agora o que eu quero ver é o que tem o Roberto Benigni, Tom Waits, Don Bylaw. Dá-me lá, foi ser o que me faltava ver, que eu vi agora em Nova Iorque. Tinha uma retrospectiva dele no Metrograph. E E o que me faltava ver era o Dá-me lá e fui ver. agora em Nunca tinha Nova visto. York? Uau. Havia várias sessões com ela, a que eu fui. A desse filme não era com ele a apresentar-nos. Ele esteve Ah, lá. ele esteve lá nesse ciclo a Sim, falar a com apresentar, vocês. sim. E não sei, já falámos sobre isto. O Jim Jarmusch é a melhor presença no Instagram. Porque se tu seguires Isso é unânime. qualquer cinema em Nova York que diz tipo, já vi de aniversário General exatamente, da General Rowland, que aparece na internet. E ele mete tipo uma rosa, um emoji de uma rosa e um emoji de um bolo de aniversário. Que é ótimo. Mas ao mesmo tempo. Achas que os Jarmos podem enquadrar naqueles pais que descobriram a internet e então Sim. estão bem Só que ao mesmo cartados? tempo, ele ainda diz nas entrevistas que ele não tem e-mail. Não usa Isto e-mail e é não bem usa computador. crazy. É E o gajo escreve os guiões à mão, depois dita-os para escreverem Em em computador, computador. em formato. Que é incrível isso. Mas é uma Mas ao presença mesmo no tempo, ele tem um Instagram. iPhone e está sempre no Instagram. Mas ele é muito assíduo a postar. Eu nunca. Deve ter tipo 20 posts Ok. desde que abriu a conta que fez este ano. Ou, acho que há menos, ele deve ter tipo 10. Ok. Sei que ele tem um post daquela carrinha do RZA e o UPS. Há essa cena no filme, quando o RZA aparece. A primeira vez lá Sim, na loja. quando o RZA aparece, a primeira É. vez que ele diz aquela filosofia do o mundo é perfeito. Que essa ideia do gajo também, que o gajo diz que é a filosofia, que eles têm o mesmo. Eu não sei o que é, e tenho mesmo muito medo de errar, mas é tipo uma espécie de guru espiritual que lhes dá tipo aulas de meditação, uma cena assim do O género, sem mesmo ser muito gajo ao religiosa. Risa e ao Jim Sim. Jones. Ok. Eu acho que não é uma coisa muito religiosa, mas é mais uma cena de meditação e não sei o quê. E que ele tem essa filosofia. E que ele pôs o Luís a dizer essa filosofia, que é o mundo é perfeito, que é encontrar coisas novas e bonitas no mundo em todo lado, mesmo que esteja uma catástrofe do clima por esta a acontecer. Giro. Porque foi entrevistado pelo Vulture e o Bill Jabiri, que é o crítico que o entrevistou, perguntou-lhe tipo, como é que não entras em depressão por causa disto e não sei o quê, Sim, o filme é super. destas questões do clima, não sei o quê, e ele diz que tem essa filosofia que ele mete o Reis a dizer que é o mundo é perfeito. Isso é porque eu estava constantemente a pensar, tipo, sobre isso enquanto estava a ver o filme. Ok. Que é, como é que este gajo está Tão tão divertido. divertido com uma cena tão. Não, é Desolador. tipo, ele está deprimido e divertido. Sim. Eu acho assim, acho mesmo goals, não é? Agora, É tipo, bué da fixe, bué sim. goals. Sim. Porque eu acho Que é tipo, não há, tipo. Não há, ou seja, lá está, estamos a falar, tipo, existem esses apontamentos de Sim. esperança, mas o filme é todo bué, tipo, Sim. there's no hope for Sim. humanity at all. Mas ele diz que tem experiência, ele acredita nos adolescentes. Sério, Pois. acha que os adolescentes podem mudar coisas, mas tipo, eles já não têm experiência para ele. E para nós, etc. São crianças. Sinto tipo, como se fosse um. É como se fosse um adolescente. Por acaso, às vezes. Se tens 22 anos. Tenho 22 anos, sim. Acho que há uma cena sobre a qual eu penso, que é, pá, realizadores que fazem filmes, tipo, imagina, eu tenho um. Quando eu comecei a gostar de cinema, tipo, pá, quando tinha, tipo, 3 ou 14, uns anos mais tarde, eu descobri o Lars von Trier. Sim. Pronto, e na altura eu adorava muito o Lars von Trier. E agora acho que é, tipo, um dos realizadores mais Sim. Eu nunca tive testáveis. saco para ele, sim. Pronto. E uma das cenas que eu penso é, eu acho que ele tem exatamente essa visão do mundo, só que não tem, tipo, não tem a parte Sim. do world is perfect, estás a ver? Não tem a parte, tipo, Eu acho que os filmes dele são só de alguém hiper deprimido sobre a Sim. raça humana, tipo, we're all gonna die, tipo, somos todos cabrões uns para os outros. E aí, onde eu às vezes, tipo, no outro dia estava a falar com outro realizador e estávamos a falar sobre o facto que é tipo, pá, Pode este gajo. dizer nomes, nem me dar ao pai, o outro Ok. realizador, que é. Estava a falar com o André Gil Mata e estávamos a. E chegámos à conclusão que tínhamos esta dificuldade mútua, principalmente com esta última fase da carreira do Lars von Trier. E. Pá, e que, tipo, acho que quando tu estás deprimido ao ponto em que não há uma. Sim. Ponto, tipo, uma ponta de esperança, tipo. Não sei se o cinema é lugar para ti. Eu Isso sei sim, que isso. isto é um bocado injusto dizer, Não, estás a é ver? Porque verdade. acho que toda a gente devia filmar. Isso sempre me Mas. fez confusão. E durante muitos anos fugi de muitos cineastas sérios por causa disso. Epá! Porque há uma coisa de se tu és só isto, se é só isso, eu pá, não consigo. É porque é preciso, tipo. É preciso qualquer coisa, tipo. Porque Sim. assim. Se tu és assim, o que é que te faz, tipo, levantar da cama, não é? Se é Sim. tipo. Se tens esta visão É do verdade, mundo, sim. o que é que te faz? Eu acho que é Sim. exatamente a razão pela qual te faz levantar da cama. É exatamente essa a razão pela qual tu devias filmar, mas acho que o Lars von Trier ainda não percebeu isto, ou então não quer Sim. perceber. Ou... Ninguém fala do Lars von Trier, fala, tipo, eu também acho que o Noé tem bué o mesmo problema, por exemplo. São dois realizadores que eu tenho assim É engraçado um ódio de estimação. porque esta semana estava a ler uma entrevista com o John Waters e ele dizia que o Noé e o Van Trier eram os realizadores favoritos dele porque tinham um grande sentido de humor. Não sei se ele estava a trollar. Lá está. Há sempre esse Tinham fator que não ambos se percebe muito bem o que ambos um grande sentido do humor. Foi o que é que. ele disse, especificamente os dois. Pronto. Mas sim, é isso, é só. É verdade. E isto, pronto, o Jarmusch não é isso. Mais sobre o Jarmusch. Tens o Buscemi, como aquele supremacista branco. Adoro a primeira cena do Buscemi, porque corta e utiliza o chapéu dele e é tipo, pá, morres. Isso foi tipo a gargalhada do filme para mim. Que é depois logo daquela intro toda, tipo, né? É, corta para o diner e tal. O que é que há mais? Há essa cena, o Danny Glover e o Caleb Landry Jones, não é? Esse gajo é o gajo que era tipo, que entra no, nos irmãos Safdie, não é? Esse Caleb Sim, ele é do do Evan, Heaven Knows What, sim. Evan Knows What. É o. Sim, é o namorado dela. Eu acho que os irmãos Safdie são uma das grandes diferenças do cinema americano para mim. São, também são pessoas excelentes para seguir no Instagram, não sei se Ah, são? fazes isso, sim. Não. São Não. coisas no meio da rua em Nova Iorque e Uau. coisas muito estúpidas, sim. Mas É sou bué da tipo, fixe. sou super fã. Adoro-os, sim. Estão a fazer O o Uncut Gems. Uncut Gems e o remake do 48 Hours. O quê? Falar em O Walter. quê? Então, há bocado falei do Walter Hill, eles estão a fazer o remake do 48 Horas, que é aquele filme com o Nick Nolte e o Eddie Murphy, que foi o primeiro filme do Eddie Ah, Murphy. yeah. Que O apesar Eddie de. Murphy boy puto, não é? E o O Nick Eddie Murphy Nolte tinha também. tipo 20, 21 anos. O Nick Nolte já tinha seus 40, 50. Mas sim, o Eddie Murphy tinha tipo 20, 21 anos e ele só aparece tipo meia hora de filme. Já Ok. passou meia hora de filme e aparece o Eddie Murphy. É tipo. É o memorável, o gajo está tipo numa. Gastando na prisão, na cela, está com uns fones postos e está a cantar Roxanne dos Police, muita malta. Ah, sim! Pá, e mesmo, tipo, inegável que tipo, nasceu uma estrela, já era uma estrela de televisão, mas de repente, tipo, aquela presença incrível em cinema. E eles estão a fazer um remake Um do remake, uau. Euphoria e Com Towers eles? com o Gerard Carmichael. Ok. Sabes quem é o Gerard Carmichael? Não. Isso não me lembra deste tempo. Pá, é um cómico. Okay. De onde é que o poderás conhecer? O Gerard. Ele fez o Neighbors e o Neighbors 2. Ele, tipo, ele não tem Que muitas ele coisas faz em no Neighbors? cinema. É um dos gajos da É lá da Fraternity. Sim. E é o. Ele tinha o Gerard Carmichael Show, que era um sitcom. Tem especiais de stand-up. Tem um que é realizado pelo Spike Lee. Espera, não Gerard Carmichael. é o. Ah, eu conheço o nome, JERRD. não é o gajo. Não, mas não é. Não é É o um gajo nome que é. diferente. Não é o gajo. McLovin. Não, o Não? McLovin, não. Como é que se chama esse ator? O gajo. Christopher Mintz Plasse. Exatamente. Não, é? É. Ok. Christopher Mintz Plasse. Pronto, os Safdie estão a fazer esses dois. Ok. Um que isso é com o Jonah Hill e com o Adam Sandler e tem um ar incrível. O Uncut Gems. Sim. Fuck. Quero bué ver. E acho que o Scorsese ainda está a produzir, não é? Ele deixou de produzir. Ele estava a produzir dois Os filmes. conselhos está a produzi-los? Sim. Uau, eu não sabia. faz todo o sentido. Se tu fosses Scorsese, tu não querias produzir o Shaft, acho. Não, eu, não é? Acho que sim. Quer dizer, tipo, tu vês o Good Time e aquilo é tipo assim. Eu acho que o Good Time é bem um filme de quem estive obcecado com a, tipo, a fase de Nova York do. Sim. E há obcecado com muito, eles têm muito mais opções, não é? Sim. Ah, eu vi aqui no Atia o. Que nunca tinha visto Google no cinema. Daddy Long Legs também. Yeah. São os dois nomes do filme. Masterpiece. Para mim, completo, esquece. Pá, eu acho que fiquei. E... É porque eu já tinha adorado o Good Time e eu queria bem ver outros filmes deles. Sim. E eu fiquei com esse filme, então fiquei mesmo. E são os dois inspirados no pai deles. E o pai deles trabalhou no ramo das joias e foi projecionista. Ele teve esses dois trabalhos. Ok. Deve ser uma pessoa bastante interessante. Sim, E o ator é o montador, não é? O ator do David Long Legs é o montador do filme. Sim, é o Bronstein. Sim. Que é o ator e escreve com eles. Também está com escrever esse 48 One. Hours. Ok, sim. Ah, eu falei. E ele tem um filme que eu nunca vi, que é o From Land, o Richard Brody, da New Yorker, adora. O gajo também é realizador. Ok. O Bronstein. Ronald. Que é Ronald. Eles ganharam o Indy com o Daddy Long Legs em 2010. Sim, eu tinha bilhete de prestação e não fui. E aconteceu uma cena incrível, acho que foi quando eles ganharam. Acho que quem deu o prémio de. Tipo, aquilo chamava-se Prémio da Cidade de Lisboa e quem deu o prémio era o presidente da Câmara na altura, António Costa. E eles, tipo, quando foram receber o prémio, subiram ao palco e deram uma beijoca na careca do António Costa aos dois ao mesmo tempo. Sério? Há imagens disso. E aí eu te mandei à procura, tipo, mas há umas no arquivo do Indy. E vai, incríveis. É bom. Isto eu estava a tentar dizer sem dizer, depois mandas-me. Ah, ok, sim. Que era para não ficar gravado, mas agora vai ficar gravado. Porque okay, eu pedi para mandar, pode dizer que não. Não, eu não mando, eu não mando. Vês? Desvoltando ao filme, depois há aqueles. Aqueles jovens, não é? Sim. Com a Selena Gomez. Sim. Que é bem interessante porque. Quem fez os trailers faz com que a Selena Gomez seja uma das personagens principais. Sim. Não é? Tu estás à espera que ela. Sim. E ela aparece que é 15 minutos de stunts. E que faz aquela cena de Your Film Knowledge is Impressive. Yeah. Aquela uma fantasia daquelas. Não sei se funciona muito bem essa parte. Não sei. O gajo que está no carro com ela, na parte de trás, é o palhaço do It, não é? Não. Não é? Não. De onde é que é aquele gajo então? Não sei, não fui ver, mas sei que não é. Não é nada. Esse gajo do Ito eu já vi em outros sítios e não é aquele gajo. Ok. Tinha boa certeza que era o gajo. Não. Mas esta cara é tipo não. Agora do novo. Acho que não. Fez uns novos filmes americanos. Eu já ouvi a cara daquele gajo. Tu tens problemas com as cenas referências ao Romero e etc. Epá. Mas tens também. Há também. Opá, há aquela parte do. De quando tu vês. E tu assumes que é a personagem do Iggy Pop porque é uma campa que está que está aberta e tu vês o que é que diz lá, diz Samuel Fuller. É mais uma referência. Sim. Não, é uma série de brincadeirinhas. Ah, tipo... E os nomes todos, não é? Eu acho que chama-se. O personagem da Bill Murray é um ator. O nome é de um ator assim. Estou a ver a cara dele, não estou a lembrar do nome. Mas já no Broken Falls ele chamava-se Don Johnson. A sério? Não. E a Rosie Perez, ele chama-lhe Posey Juarez, não é? Assim, neste filme? Sim. Não me lembro disso. É o nome dela, do filme. Ok. E aí tem essa. Tem essa ligação, porque sabes que o gajo andou na escola de cinema com o Ang Lee e o Spike Lee. O Jim Jarmusch. Sim. Por isso é que ele tem os irmãos do Spike Lee no Mystery Train. Ok. Ah, isso eu vi também, Mr. Train. E tem montes de ligações com o Spike Lee. Tipo, ah, sim, eu acho que há assim uns paralelismos, tipo. Não, tem montes de ligações, tipo. Tipo atores que sim. Não, e até assim uma espécie de tipo. Linguagem americana. Sim. Sim. Muito mais com o Ang Lee, que depois fez uma série de palhaçadas. Claro, eu não sei nenhum filme do Ang Lee que eu gosto, na verdade. Nunca explorei muito a carreira anterior dele, mas sei que ele é um gajo competente, sei. Mas sim, eles filmaram todos na escola de cinema. Na UCLA? Não, na NYU. Porquê disseste UCLA? Tipo, estás a falar de dois realizadores que são intimamente ligados a Nova York. Não sei, foi só tipo escola de cinema americana e UCLA, era ou não? Sim, É meio onde disse que vai cair a professora agora. Ah, é? Há muitos anos, sim. Sim, já não, acho que não dá aulas, O que achaste do último filme do Spike Lee? Já eu falamos sobre isso. gostei, eu gostei. Eu gostei, mas não é perfeito. Acho que é o melhor filme dele in years. Anos, talvez. Ele também não tem feito muita coisa, O tem feito Inside coisas Man muito é só pequenas. depois Do quê? 25ª Hora. É depois. Ok, então é o último filme que eu O gostei dele 25th foi. Hour eu acho que aquilo é feito em 2000, lançado em 2002. Lembro-me muito bem de ir ver ao Monumental, se ainda não eras nascido. Muito Sad Man em 2006. Também fui ver ao Monumental, tu ainda não eras nascido. Mano, Inside Já Man, eu já vi no cinema. tinhas nascido, já. Mas tinhas 10 anos. Tinha, fiz um tipo com o meu pai. Eu fui ver Ok. uma série de filmes que não devia ter ido ver com o meu pai, tipo Ok. Shutter Island, Ok. quando tinha tipo um pai de 13 anos ou 14 Shutter Island é para aí de 2010, já. Também vi no Monumental. Shutter Island foi tipo, wow, I'm not ready for this. Yeah. Mas eu curto o filme, agora que revi. Eu nunca revi o filme, só vi na altura. Eu até gosto daquele filme que ninguém gosta do Scorsese, que é o Hugo. A Não, isso invenção do Hugo. não. Eu adoro Não esse dá. filme. Também vi no Monumental. Acho bem Não, não cute. dá. Não dá, não dá. Acho mesmo mal. Mas pronto. O importante é seres feliz. Diria. O que é que achas deste podcast estar só tipo assim de film buff? Então, não era essa a ideia. Só queria Sim, dizer está mal do Jim ótimo. Jarmusch. Mas tu gostas de algum filme dele? Gosto, gosto O muito. Dumbbell só. Não, o Dumb Bell eu não vi. Eu gosto muito do Ah, John era Peters, esse. do Ah, Only esse não. Lovers Left Alive. Também vi no Monumental. E gosto do Broken Flowers. Também vi no Monumental. Ripe no mental mesmo. É, sempre na minha cabeça isso. Fim do cinema mesmo. É literalmente. Não, mas é o fim do cinema, tipo, sem serem multiplexes. Aquilo é um multiplex. Sem ser um centro comercial, que é um centro Sim, comercial. exatamente. Se bem que aquilo é um centro comercial a sério, né? Sim, mas Mas parece que o percebes? centro comercial nasceu à volta do cinema e não ao contrário. E é uma sala independente, né? Etc. Essas coisas todas. Agora já só nos sobra o ideal mesmo. E o Nimas? O Nimas continua Sim. vivo, sabes disso? O quê? O Nimas continua Sim. vivo. Não, eu fui lá ver, eu tenho lá de ver filmes. Fui lá ver este. Eu também fui lá ver este. Sim. Mas o Monumental ainda não fechou, ainda tens um mês inteiro de Eu programação no sei, Monumental, fins mas de aos fins de semana. semana, sim. Eu fui ontem. Foste ver o quê? Fui ver o Rancho Notorious do Fritz Lang. Ok. É um western Uau. com a Marlene Dietrich e o Mel Ok. Ferrer e o Arthur Kennedy. Ok. Daqueles westerns que são cantados, que há um gajo a cantar, a narrar a história. Uau, que fixe. Então E é a é assim fase do Fritz meio. Lang com som. Sim. Ok. Technicolor. Já, uau. A cópia era muito má. Como é que Quer eles dizer, fazem essa cena, tipo? eu acho que é Technicolor, na verdade, mas Quem é sim. que está a programar esses ciclos? MBA, É eu não tipo. sei o nome. Devia saber o nome da pessoa que programa isso, mas sim, são fixe. Eu gosto daquilo. A cópia era muito má, parecia tipo Blu-ray, ou se calhar DVD, ou assim, e eu sinto-me sempre à frente, como sabes, já me vi em salas de cinema. E tive quase para ir para trás, mas depois tenho sempre pudor em levantar no meio dos filmes e ir Yeah. para trás, mas devia ter ido. Foi Tu horrível. já fizeste algum workout de filme? Já. Também, já há uns anos, no Deus à Linguagem, aqui embaixo, numa Double Bill, Falas, pá, estás a falar sério? eu vi o primeiro e vi 5 minutos. O primeiro é um dos filmes que são referidos lá, é o Cary Grant a fazer, o Cary Grant, acho eu, que é a aviadora. Já não a conheço nesse filme. E eu até estava, pronto, ok. Que é um dos Depois, filmes que aparece dentro do filme sim, é um do dos filmes Godard. que é referidos, que Sim. são referidos lá. Pá, eu aguentei 5 minutos e vim embora. Acontece. Já fiz vários filmes. Não me lembro de nenhum workout que tenha feito. Sério? Não, nunca saí do cinema. Mesmo que tenha esteja a ser painfully bad. Sim. Mas não é muito comum. Mas Eu tu me lembro-me. dás esta sensação que às vezes vais tipo ver filmes que sabes que vão ser horríveis e vais. Eu tenho bem isto. Sim, Só tipo assim, só. mas eu vou sempre na esperança de ser surpreendido, não é? Eu nunca vou tipo ver Quando eu uma vou ver, coisa tipo, que é imagina, má. lembro-me bué deste filme, que é um filme com a Cameron Diaz, Sim. com o gajo que faz de Single Man, Colin Firth, Sim. e outro gajo mais velho, em que eles são tipo ladrões de obras de arte, chama-se Gambit. Sabes Isso é esse um filme? remake do Gambit. Do Gambit, pronto, sim. Este é escrito pelos Coen. Pois, eu fui por causa disso, exatamente. Mas não é realizado por ele, isso notas. Eu não vi, só vi o original, o Gambit original com o Michael Caine. Pronto, e eu fui... Pai, eu lembro-me de estar tipo, o filme todo a achar, tipo, isto é só o pior filme que eu vi na vida. E continuei lá, e vi até o final. Sim, sim. Não, não tenho tipo, muita coragem de fazer um walkout. Não, já, pá, não é muito comum fazer. Eu aqui viver o IF, que é o filme inglês, o IF. E foi uma sessão da meia-noite e eu adormeci. E adormeci mesmo no início. Pá, e ainda tinha autocarro quando adormeci, quando acordei. Então vim a correr para apanhar o autocarro. Ok. E não fui ver o filme, mas já me aconteceu. Já. Tipo, isso sair, mas. Sair. Acontece-me mais filmes que eu quero muito ver e adormecer. Ou seja, fazer um walkout sem sair da sala. É isso? Isso acontece-me bastante. Isso acontece-me demasiado. Principalmente aqui, o que me deixa muito triste. Já explicaste que é porque as cadeiras são confortáveis. Pá, não existem cadeiras. Existem umas cadeiras mais confortáveis que estas, que é Palácio Foz. Ok. Que ainda são mais confortáveis. Sim. Mas estas aqui, eu acho que estas cadeiras são feitas. Eu acho que eu sento-me essa cadeira a dizer-me: podes dormir à vontade. Que é exatamente o contrário das cadeiras do ideal, em que aquilo é tipo um pedaço contraplacado. Ah, pá, mas e tu não consegues dormir mesmo que queiras. Em Nova Iorque há cinemas em que te inclinas tipo, para trás. E tal. Já ouviste falar do Alamo Draft House? Não. Pronto, tem um cinema-restaurante, está tipo, tipo dividido em tens duas cadeiras, uma mesa no meio. E tens o menu e vais pedindo bebida e comida durante o filme. Estás a gozar? Já tiveste essa experiência? Sim. Sim. Eu vi o Burning assim. A sério? Ainda não vi o Burning. Mas pá. Eu vi o Burning assim, a beber uma cerveja. E vi o Can You Ever Forgive Me também, da Marielle Heller, que não passou cá. Can You Ever Forgive Me é com a Melissa. E com o Richard E. Grant. Incrível esse filme. Fiquei bué surpreendido. Porquê? Porque não estava, tipo, eu gosto bem da Melissa McCarthy, mas não estava à espera que o filme... Fui ver por causa dela, e vi na net por causa dela. Não passou cá, portanto. Yeah. Acho que podes sublinhar. Podes, não, sim. Ninguém vi na net porque não passou cá. Ninguém estivesse no. Acho que o filme é mesmo bué da bom. Eu curti bué, sim. E depois vim a descobrir o que me fez ainda mais gostar do filme, que ela é casada com o Norman. Yorma. Yeah, Yorma. Com o Yorma, está quando? Yeah. Sim. Dos Montreal. Yeah. Sim. Eu sei quem é. Sim. E a irmã dela faz stand-up e escreve para o Barry, para a série do Bill Hader. Sério? Emily, para ver Barry, ainda não vi. Emily Heller. Ias curtir. Achas? Sim. Também me disseram para ver Unbreakable Kimmy Schmidt, que eu ainda não vi também. Também. Incrível. Yeah. Eu curto bem. Unbreakable Kimmy Schmidt é mesmo incrível. Por acaso, por falar em Barry, outra coisa que o Ghost Dog refere é o Rashomon. Mas é mais o livro e não coisa. Porque Barry, a primeira temporada, tem várias referências ao Kurosawa. Ok. A sério? Sim. Tu estás a acompanhar a segunda? Está a dar a segunda agora, não é? Já acabou. Ok. E? Eu curto bem. Ok. Tenho de ver, tenho de começar a falar. Mudou bastante bem. Foi. Eu só gasto, tipo... Mas acontece-me bem que tipo, há um dia em que eu não tenho nada para fazer e começo a ver uma série. E nessa semana só vejo aquela série. Aconteceu uma última vez com Big Little Lies, que eu acho que é uma série bué... cheesy. Sim. Da maneira como está filmada, mas só que tipo, o enredo é bué da bom e tu ficas bem agarrado aqui. Jean-Marc Vallée. Vi filmes desse gajo, não gostei nada. Nada, eu detesto os filmes dele. Há um que é tipo, como é que é? Demolition, Destruction, que eu tenho. Esquece. Yeah, também não gosto nada do Matthew McConaughey. Eu gosto do Matthew McConaughey. Há um filme com ele? Ah, o Dallas Buyers Club. Ah, ok. Não, nunca vi. Dallas Buyers Club. Me fazia ver isso ao momento ali. Tínhamos esquecido de carteira, então acabei por não ir. Ainda bem. Sim. Sim. Certo. Então vamos... vamos acabar isto? Vamos. Vamos embora. Não, foi pronto, assim, é acabou, no fundo. Não, é só te dizer, só acabando assim, que tu às vezes faltas as sessões da Cinemateca para ficar em casa a ver Friends. Que foi uma coisa que tu disseste. É tipo, verdade. Não vou ver esse filme. Foi o quê? Foi um Minelli? Foi um Minelli que depois disseram que era tipo um Minelli incrível. Era um Minelli incrível. E tu, não, eu vou para casa ver Friends. Porque isso foi apanharam-me numa fase em que eu estava tipo. Duarte Miguel. Duarte Miguel. Vamos repensar essas coisas de vida. Para não chegar lá. Achas que Duarte Miguel ainda fica mais beto do que Duarte só? Sim. Vamos repensar as escolhas de vida para quando cresceres e tiveres e chegares à minha idade avançada não teres tantos arrependimentos. Mas tu mandas vibe anti-friends. Não, é só uma coisa que já se viu, estás a perceber? Pá, tu já, eu não, eu estava a começar a ver pela primeira vez, estava doido. Pronto, e agora já passou. Sim, já, já. Já acabaste. Ainda não acabei, mas já passou. Então pronto, isto foi a nossa conversa sobre o Dead on Die, que acaba com Friends e acaba sempre expulso na minha. Sim, beijinho. Muito obrigado.